Eu sou um peixe, vim trazer a alegria e a harmonia para dentro do salão. Eu sou um peixe, vim trazer a harmonia e a harmonia para dentro do salão. Cantando sempre com amor e esperança e consagrando a canção no coração. Cantando sempre com amor e esperança e consagrando a canção no coração. Para mostrar a todos a grande verdade, que é amar a tudo com satisfação. Para mostrar a todos a grande verdade, que é amar a tudo com satisfação. Pensando sempre na justiça do papai, agradecendo sempre a bênção da mamãe. Pensando sempre na justiça do papai, agradecendo sempre a bênção da mamãe. Quero louvar a toda esta divindade que nos permite viver de felicidade. Quero louvar a toda esta divindade que me permite viver de felicidade e encontrar com nosso eu superior. Ele é o dono verdadeiro do amor. E encontrar com nosso eu superior, que é o dono verdadeiro do amor.